como alimento, sabedoria e objetivo. Ou seja, a arte como energia magna imanente, fonte do saber. Certa vez, o fogo foi roubado e entregue aos humanos, assegurando a supremacia da espécie, queimando na forma de arte, filosofia e ciência. Um clã de poetas híbridos designados a manter essa chama acesa, enfrentando os intempéries por acaso. Afinal, todos os acontecimentos naturais descendem dessa força desconhecida, sem motivo ou explicação aparente, certo? Pois então, como quantizar essas fações de vida, se não por meio da escrita? Arte como um alimento, sabedoria e objetivo. Thank you.